Luiz Gonzaga, Cheiro da Carolina, e abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Bombom de Licor. Mas agora, meus amigos, é hora da gente ir de intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. Na volta, mando mais abraços, vou falar do porquê que eu não ando em festa. Tem um fator muito chato que me impede de ir em festas, não porque eu tenha problema, mas é porque eu realmente não gosto. E ainda hoje, não esqueça, hein, tem um sorteio da palavra-chave premiada, valendo um Pix de R$50, cortesia da bodega pra você que participou. Então nem saia de sintonia, porque tem muito mais coisa até o fim do programa. É 2 minutinhos e é já que eu volto com você. A bodega do Baguila. Se liga no trânsito. Dicas para um trânsito melhor. Pisca alerta somente quando necessário. Não dirija com o pisca-alerta ligado. Chamar a atenção dos outros motoristas deve ser apenas em situações de emergência, para alertá-los de algo, como em caso de uma parada brusca. O rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, para você ligado em 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. E agora vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui, rapaz, ao pessoal que nos segue pelo Instagram, @bodegadomaguila. Se você ainda não nos segue, siga. Estamos com 466 seguidores, quase que trava a língua, e vamos chegar até 500 até o fim do ano. Eu conto com você, siga lá, Bodega do Maguila no Instagram, Bodega com U de Uva. Se você quer, meu amor, tem que me conquistar.